Olá. O que a gente mais espera da vida é que ela seja de contínuo progresso. A gente esteja progredindo, melhorando. A gente quer melhorar, progredir nas nossas habilidades, no nosso bem-estar, entre outras coisas. Mas sabemos que nem sempre funciona assim. Na verdade, é comum que a vida tenha seus altos e baixos. E quando as coisas só pioram, então? É isso que a gente vai ver, dando sequência aqui no nosso nossa exposição do livro de Ruth. E nós vamos ver que as perspectivas muitas vezes elas se estreitam ao invés de se alargarem. Os horizontes eles ficam mais estreitos ao invés de se alargarem, numa diminuição de esperança, numa diminuição de expectativas boas. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com pessoas na Bíblia. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Eu vejo aqui, nesse início do livro de Ruth, que na vida de Noemi, que é um personagem que vai ocupar aqui o centro aqui dos holofotes, a princípio, aliás, ela vai permanecer por um tempo aí trabalhando junto o tempo todo na história, né? Mas aqui ela aparece assim como personagem central realmente. A gente vai ver que na vida dela, a gente pode notar esses estágios de estreitamento das perspectivas, como elas foram se afunilando, como elas foram diminuindo. O primeiro estágio, a gente já viu na semana passada, foi o fato de ela sair da sua terra, o que não é pouca coisa, né? A terra que Deus deu aos israelitas, é a terra prometida. Ela saiu de Belém, a casa do pão, lugar onde havia pão, mas não estava tendo pão. Ela saiu de lá por conta da fome, da escassez, enfrentou um período de instabilidade, o período dos juízes, com toda aquela falta de direção, né? Parece até meio parecido com algumas coisas que a gente vê à nossa volta, né? Onde cada um parece que decide fazer o que dá na cabeça, né? Mas esse era o tempo dos juízes, um tempo de instabilidade, um tempo ali, particularmente na época que está descrita aqui, de escassez, a gente falou sobre isso, um tempo de debilidade. Por causa da escassez, refletida ali no nome dos filhos de Abimeleque, essa família que emigrou, que saiu ali de Belém para ir para Moabe, os filhos com o nome Malom, que significa doente, e Quilion, que significa definhando. Imagine esses filhos, né? Doente e definhando. Saiu de Belém. A gente vê pelo texto que a ideia, o que transparece para a gente, é que a ideia deles era passar um período em Moabe, pelo menos até que a situação melhorasse e eles pudessem retornar para Belém. E com isso a gente vê claramente que, sim, algumas mudanças, embora ruins, porque morar em Moabe não era um desígnio muito apontado ali por Deus para o povo de Israel, né? Não era apontado, não era essa a ideia para o povo israelita, né? Morar num país vizinho, embora aparentado ali dos judeus, mas um país inimigo. Apesar disso, apesar dessas mudanças, pode trazer alguma perspectiva de melhora. Há uma esperança no ar aqui, né? A gente fica pensando numa família que conseguiu superar uma crise, conseguiu, com dor, toda aquela dificuldade da mudança, passar um tempo ali e poder retornar bem para sua terra. Isso é o que acontece muitas vezes na vida da gente. A gente pode ter algumas mudanças na vida que não são boas, elas não são as ideais. Elas são mudanças circunstanciais que muitas vezes temos que adotar medidas nesse sentido. Olha só, eu não estou falando aqui de pecados, né? Pecados estão excluídos aqui da lista. Você não pode justificar nenhum pecado por causa das circunstâncias. Ali não havia um pecado propriamente, e muitas vezes a gente pode até chegar nas fronteiras daquilo que não é muito normalmente recomendável, mas não é pecado. São medidas que muitas vezes têm que ser tomadas, mudanças que têm que ser feitas, coisas ruins que têm que ser adotadas. Não estamos falando de coisas erradas. E assim a gente renovar a esperança. Olha, eu vou fazer isso durante um tempo. Depois a coisa deve melhorar e a gente volta à normalidade e segue o rumo aí, segue o barco, como se diz. Mas seguindo aqui no livro de Ruth, a gente olhando os versículos 3 e a primeira parte do versículo 4, veja que as perspectivas começam a se estreitar e não a se alargar. A coisa não melhora, a coisa só piora. Versículo 3 diz que morreu Elimeleque, ou seja, o chefe de família, marido de Noemi. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Veja só que situação complicada. Uma pessoa num país estrangeiro, um país que não era amistoso, não era um país de paz ali para os israelitas. A gente não sabe todas as circunstâncias. Havia casos excepcionais, muitas vezes havia ali não havia propriamente uma hostilidade, né? Mas certamente você não está no seu lugar e você não está num lugar aonde é todo mundo teu amigo ali, muito pelo contrário. E agora, além de tudo isso, ela fica sem o filho. Não esquece que nós estamos aqui cerca de 1.200 anos antes de Cristo, aonde o trabalho autônomo feminino é algo impensável, né? Uma mulher trabalhando aí, uma mulher com dois filhos, tendo que trabalhar para sustentá-los. Tanto é que em Israel, a gente já falou sobre isso várias vezes, em Israel havia uma proteção às viúvas para que elas não enfrentassem uma situação penosa. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso aqui durante o livro, porque o próprio livro de Ruth vai explorar esse tema. O fato é que, veja, aqui tem um ponto interessante. Primeiro, tem uma inferência no texto aqui. Eu não vou ficar aqui citando termos hebraicos e tal, mas na verdade, os termos que são usados aqui pelo autor, que a gente acredita que seja Samuel, profeta Samuel, os termos que ele usa aqui para os filhos de Noemi são termos incomuns para homens adultos. São termos que normalmente são utilizados para pessoas mais jovens. Em função disso, os comentaristas, eles tomam várias direções interpretativas. Eu particularmente encaixo isso, eu acho que isso se encaixa perfeitamente dentro da ideia que a gente vê no texto. A ideia aqui é de algo penoso mesmo, alguém que fica aqui no encargo de sustentar os filhos, são filhos ainda muito jovens. E o que acontece em seguida A gente não tem aqui o tempo total. Há uma discussão também em torno desses 10 anos, se esses 10 anos foi o tempo somando ou se foi o tempo até eles se casarem, enfim. O fato é que passa um tempo, esses filhos, eles se casam, e se casam com as pessoas do lugar, com as moabitas, com duas moabitas, cada um desses filhos de Noemi casa com uma moabita. E aí vem as perguntas. Era lícito a um israelita casar com uma moabita? Se você olhar para a lei ela colocava uma restrição absoluta para casamentos com cananitas. O que era uma cananita? Uma pessoa que estava na terra que eles iriam ocupar. E Moabe não está incluído aí nesse território. Moabita é um outro povo, não são cananitas. Eles não são de Canaã, não estão ali além do Jordão, eles estão do outro lado. E, portanto, a restrição não incluía propriamente os moabitas. Há autores, inclusive, que defendem a ideia de que a proibição, eles se baseiam na gramática que é usada ali em Deuteronômio 23, onde há uma referência, sim, aos moabitas. Mas veja bem o que eu vou dizer. A referência ali não é a proibição do casamento. A referência ali é a participação no culto. É de que os moabitas, por conta, o texto lá de Deuteronômio explica isso, por conta da forma como eles trataram os israelitas no percurso do deserto, né, até a Terra Prometida, inclusive com a contratação de Balaão, aquele falso profeta, Deus ele coloca ali uma espécie de marca, né? Ele diz, olha, com esse povo aí, eles podem até entrar na sociedade israelita e tudo mais, mas por 10 gerações eles não devem participar do culto. Isso nos leva a uma continha e muitos têm defendido que Noemi ela tá fora dessas 10 gerações. E como eu estava dizendo, outros inferem também que ali se refere apenas aos homens moabitas. Mas a gente vê que outras estrangeiras elas são agregadas em outros momentos, e o que importa é o que vai acontecer na sequência do texto, né? Ou seja, a agregação real dessa pessoa ao Deus de Israel. Mas isso é um tema que a gente vai verificar ainda. Eu só estou explicando isso porque vem os questionamentos, né, naturais na questão quando a gente olha para o texto, né? Afinal de contas, era lícito ou não? Não havia essa restrição, tá bom? Era uma questão realmente circunstancial. Eles estavam morando ali, cercados de moabitas, conheciam, se relacionavam com essas moças. A gente não tem detalhe sobre praticamente nada aqui no texto. Aliás, o autor ele é bastante seco, né, ao relatar uma sequência de mortes que a gente vê. Morreu. A gente não sabe do quê, por quê. A gente não sabe como foram esses casamentos. A gente não sabe do histórico. Mas aqui tem uma questão muito importante na quando se traz esse casamento. Quando você fala de um casamento aqui, casou, a perspectiva, de novo, ela é reacendida. A perspectiva de Noemi. Por quê? Porque se ela havia perdido ali o seu marido, e ela agora era uma viúva desamparada, com 2 filhos, ela agora tem a expectativa futura de que pelo menos a sua descendência, a descendência da sua família, vai permanecer, a sua linhagem. E isso não é de pouca importância no contexto de Israel. Isso é de extrema importância. manter a descendência era algo extremamente importante, a linhagem era algo extremamente importante, não só culturalmente falando, mas a gente sabe perfeitamente que Deus teve um cuidado especial com as linhagens, com as famílias. A Bíblia está cheia de linhagens. Aliás, a questão da manutenção desta linhagem, em particular, que é a linhagem de Abimeleque, a continuidade dessa linhagem, ela vai ser vista lá no fim do livro, como Deus estava cuidando disso o tempo todo. Bom, mas o fato é que casar com Moabitas trazia essa perspectiva. E é isso que muitas vezes acontece na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. Depois de uma perspectiva sombria, vem um raio de esperança novamente aí. Outro raio de esperança, ou seja, a possibilidade de netos, a possibilidade de continuação da linhagem. No caso ali, algo extremamente importante. Mas aí vem a sequência do texto. A segunda parte do versículo 4 diz que, bom, a gente tem aqui o nome, né, das Moabitas, Orfa e outra Rute. A gente vai falar mais sobre elas ainda, mas continuando o versículo 4. Diz que depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. O texto, inclusive, original, ele traz a ideia de que foram tirados, né? O que chama bastante a atenção. Mas veja. É o fim da linha agora para Noemi, porque a gente não tem qualquer relato aqui, em qualquer momento, de que pelo menos ela tivesse os netos para se alegrar, depois de todo o problema enfrentado, a enfrentar a decisão de sair da sua terra, e depois, chegando ali, ver os sonhos começarem a desmoronar com a perda do seu marido. Agora ela vê o seu raio de esperança se apagando com a morte dos seus dois filhos. Novamente, você pode ver que não tem nenhum detalhe. A gente não sabe por que eles morrem aqui. Tem muitas especulações, tanto naturais quanto teológicas, né? As explicações naturais passam pela ideia de que eles provavelmente eram realmente muito doentes e tiveram sequelas, etc. Não temos essa informação especificada aqui. As questões teológicas levam para mais longe. Muitos rabinos têm falado sobre o assunto e eles associam a uma desobediência. Uns dizem que por eles terem saído de Belém, outros dizem que por eles terem casado com as Moabitas, o que, na minha opinião, a gente já falou sobre isso aqui, não corresponde muito aqui. O fato que eles morrem e o que o texto está focando aqui, sem qualquer juízo aqui de valor, de qualquer outra coisa, é a situação de Noemi. É isso que fica patente, é isso que fica ressaltado. Embora o texto não carregue demais aqui, fica óbvio, fica evidente a situação dela: desamparo, dor, incerteza, desesperança. E esses são fatores que têm estado presentes na vida de muitas pessoas. À nossa volta tem pessoas que ou viveram, ou vivem, ou ainda viverão situações assim, de desamparo, dor, incerteza e desesperança. E a verdade é que aqui na história de Ruth, nós sabemos que tudo isso O autor aqui faz um certo suspense e eu estou procurando manter o suspense que o autor propôs aqui. Ele mantém um certo suspense, a gente fica aqui, para quem nunca leu o livro, né? Se você lê o livro pela primeira vez ou ouve, você fica pensando, e agora? O que vai ser? Como as coisas vão se resolver? E, claro, a gente sabe que Deus está com tudo na mão, como a gente já viu na mensagem passada. Deus, não só ele tem o controle, mas ele tem um plano. Dentro desse plano, ele tem cuidados especiais. O fato da gente saber disso tem que nos nortear, porque o que acontece é que desamparo, dor, incerteza e desesperança têm levado as pessoas a cometer vários tipos de desatinos. Por conta dessas infelicidades, desses infortúnios, as pessoas cometem crimes, como roubar, por exemplo, que elas acham justificável, em algumas situações, usar drogas, elas acham justificável em algumas situações, e até mesmo cometer suicídios, assassinatos, suicídios. E muitos dizem: puxa, a pessoa cometeu suicídio. Porque ela foi uma vítima da sociedade, etc. O velho vitimismo. Não, a gente não está aqui no papel de fazer um julgamento também novamente, mas a questão é que nós temos que ter uma perspectiva bíblica. A história de Noemi não termina aqui no versículo 5. Assim como a nossa história não termina nos momentos terríveis. O fato é que nós temos que, em primeiro lugar, rejeitar as visões românticas, as visões fantasiosas sobre a vida. E muitas vezes essas visões, elas vão de um extremo ao outro. Normalmente as pessoas tentam colorir a vida com cores que ela não tem, e com excesso de otimismo, com excesso de palavras de otimismo. É muito a ideia de: olha, tudo vai dar certo. E muitas vezes as coisas caminham de uma maneira que as coisas não dão certo. Aqui, as pessoas que morreram, morreram. Não teve uma restauração, não teve uma intervenção de Deus para preservar a sua vida. O fato é que essas mortes, elas levaram a outros acontecimentos que Deus estabeleceu, que Deus designou que deveriam acontecer. E aí que está a questão. Temos que buscar o equilíbrio entre esse pessimismo e esse otimismo que cerca muitas vezes a vida das pessoas. Você pode ver que as pessoas, elas muitas vezes vivem oscilando entre essas duas coisas. Quem nunca ouviu falar dos chamados bipolares? Um nome bonitinho que a ciência encontrou para as pessoas que não buscaram, que não buscam em Deus o equilíbrio, a estabilidade. Afinal, eu acho que a lição final que fica para nós aqui é: olhando para a vida de Noemi, você pode olhar para a vida de Jó, por exemplo, e outros que a gente vê na palavra de Deus. Talvez Jó seja o maior de todos os exemplos. O fato é que temos que desenvolver uma submissão real aos desígnios de Deus. Olhando lá para aquele tempo, 1.200 anos antes de Cristo, eu fico pensando no coração de Noemi. O que ela está pensando em fazer? O que que eu faço agora? Será que é o momento de voltar para Belém? Será que agora acabou tudo? O que que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? Eu fico pensando aonde que os desígnios de Deus se encaixaram ali nos seus pensamentos. O texto não nos dá essa dica, não nos mostra isso. Mas a gente sabe, porque a Bíblia, ela não se resume à história de Noemi, de Ruth, dessa família, e os demais que compõem a história desse livro. A gente sabe com toda certeza que alinhar a nossa perspectiva aos desígnios de Deus, de maneira que a gente se submeta, seja realmente submisso, dependente daquilo que Deus tem para cada um de nós, é a melhor coisa que nós temos a fazer. Afinal, quando as perspectivas se estreitam, é isso que vai nos ajudar e vai nos diferenciar daqueles que não têm esperança. Muito bem, que a gente tenha essa boa perspectiva, que Deus nos ajude a viver com a perspectiva correta diante das questões que a vida nos apresenta. Deus te abençoe. Até a próxima semana, então, quando a gente vai dar continuidade aqui ao texto.